Táxi Passaria 2221 está com 63 a bordo, autonomia de 5 horas e 20, alterna Goiânia para o táxi. Passaria 2221 no táxi via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera, Pistino Zero, reporte pronto, ajuste altímetro no 0 no 5. Pela Pátio 1, pela Índia, na posição, quando no ponto de espera da 10, vai reportar quando pronto, passaria do 2221. Ajustado no 0, 1 no 5, 2221. Rosnei 6225, solo às 26, libere na Foxtrot, continue táxi via Alfa, Juliette, para o portão 02, na minha escuta. Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 2, na sua escuta, 62 aí. Tá 3171, autorizado decolagem pista no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Decolação no 0, tá 3171. Delta confere, aguarde cópia. Aguarde a cópia. Decolagem 28, chame controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, tá 3171, obrigado. Torre, eu passaria 2221 no próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Autorizado alinhar e manter, Cristina 0, passaria 2221. Autorizado alinhar e manter, o 2221. 126, pronto, cópia. Azul 5126 autorizado com fins via rota do plano, nível de voo 340, saída Arbor 1, transição Elefa, após DCT Tozop, interceptor via Pesulo 21, segue conforme a rota do plano. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5410, controle 120 decimal 8. Autorizado com 5640, decolando com curva direita na Arbor 1, Eleva após o adversário Tozop para interceptar o Pesulo 21. 208 é o controle 5410 no transponder azul 5120. Correto, aposto pronto azul 5126. Vou tocar. Passaria 2221, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 05 nós. Autorizado decolagem para o passaria 2221. Estabilizado, voo 9776. Voo 9776, Xanadu em 1895. 1895, tenha um excelente dia, voo 9776. Salvador, bom dia, Gol 9776, aproximação, pista 10. Gol 9776, ajuste altímetro 10 no 5, visual pro campo. Afirmo, visual pro campo, Gol 9776. Gol 9776, autorizado para uso, pistão no 0, vento 120 graus, 05 nós, ajuste no 0 no 5. Sim, livre pouso, Gol 9776. Passaria 2221, decolado aos 31, chama o controle agora no 20.8. Agora com o controle, Salvador, o passarinho vai chamar aí no 208, grava um bom dia. Salvador, o passarinho do 2221. 2221, contato radar, decolagem, suba e mantém 160, será Momo. Compre o perfil Momo WhatsApp e confirme o senhor na restrição de 3 mil pés, não compre o perfil de subida. Pode estar livre, 2221. Livre ascensão 160, sem restrições, o passaria do 2221. Gol 9776, no solo às 35, Libéria próxima direita, continue táxi via Alfa, Juliette, portão 05 na minha escuta. Gente livrando, via Alfa, Juliette para a posição 5, Gol 9776. Controle Salvador, eu passaria do 2221. Liga. Tem condições, senhor, de coordenar a proa direto de barreira, se possível, para o passaria 2221, a ideal seria a proa 300. Aguarde. Na sua escuta. 2221 direto Barreiras. Grado da presente Barreiras, eu passaria do 2221. Aqui nós chamamos Centro Recife em 2835, alterno 251. Centro Recife em 2835, alterno 251, tá? 3171. Centro Recife, muito bom dia. Tá? 3171, passo nível 170, em atenção ao 320. Na escuta do controle. Não, desculpa. Victoria Salvador, bom dia, tá 3953, ciência da Delta, posição 1-0, solicita coordenação e atualização de voo Galeão, se possível 3-2-0. Tente Nilson, estado 380. Afirma aqui. Rebaixa a porta até 3153. Trabalhar até 3253. Prezado Galeão, via roda do plano, peso do 44, seguro, Open November 857, Moço, DCT. Nível de voo 380, saída Salvo 1, Leda, Doclo, Espinho de Mozero. Transponder 5413, controle 120, decimal 8. Prezado Galeão, nível 380, Apesolou 44, seguro, Apesolou 987, Moço, DCC. Saída Sambo 1, Leda, Doclo. Transponder 5413, controle 208, está 3153. Correto, aposto que eu estou 3153. Bota 3153. Autorizado, após estar com a 3153. Boa tarde, com a 3153. 2221, chame Recife em 288. Corrigindo, 260, alterna 288. É chamar o centro Recife em 1260, 1288, passaria do 2221. Papatango Lima, Papaquilo, bom dia, informação Delta, guarde cota. Limpa para aquilo, confirme a radial de Altaíra. Gente, apenas confirme o pátio e a pista. Faz o 5126 no gate 1, puxa será 9973, formação é Delta. Será 9972, segue a indicação, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 015, chegada com média 1. 2000, posso voar ETAP? Prezado ETAP. 2000 com 1015, chegada 9972. Seu nome é ajuste, né? Confirme. 1011, ajuste? 1015. 1015, obrigado. Descendo para 2000 pés na projetada. Para o táxi 31531, a bordo 320, Aldeana Campinas. 320 Campinas, confirma o POB? 1231, 131. 3153, táxi autorizado via Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 095. Índia chamará. Pronto, no ponto de espera, tá? 3174. Papatilo, pronto cópia. Leão Papatilo autorizado, São Paulo, Congonhas, via rota do plano, nível de voo 360, saída Arbor 1, decola pistão no 7, transponder 5427, controle no 20.8. Autorizado conforme a rota apresentada aqui, conforme a rota. Correta, forte ponto para o acionamento de um papaquilo. Mais um minuto, o Azul 5126. Um minuto, obrigado. Salvador, tá 3153, próximo ano, quanto espera só? 3153, os alinhados decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Ali decola no 0, tá 3153. Ali 512000, autorizado pushback e aposta táxi. Aposta táxi, 512000. A 3153, decola 257, chama o controle, 120, decimal 8. 2208, tá 3, 193, obrigado, bom dia. 3, decolou, travou. 3153, contato radar, decolagem, submontem, nível de voo 380, posso cruzar 2000 pés, direto Leda. Sobe 380, posso 2000, Leda, 3153. Azul 5126, de táxi com 99 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando os Campinas. 5126, está autorizado táxi à direita, chame no ponto de espera da decolagem. Chama na pronta, Azul 5126. Azul 5126, autorizado decolada, ano 0, venta ano 20 graus, 059. Ali decola 10, Azul 5126. Controle de Salvador é o 7597. 3597, assina a identificação, desse mantém 040, chegada bom. 5, desse mantém 050, chegada bom, médio 1, identifique. Fono 26, decolado ao 02, chame o controle, 208. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia. Azul 526 na Arboruno. 526, contato radar, decolagem, suba via Arboruno para o 340. Via para o 340, Azul 526. Federal 9972, chame a Torre Salvador em 18.95. 772, obrigado, 2900. 2-7-2, 9-9-7-2. Petro Azul, 5-1-2, não é possível? 5-1-2, meio dia, Teleri. Obrigado, Teleri. 3-1-5-3, chama o centro de CIF em 2835, voltando a 25-1. 2835-251, tá? 3-1-5-3. Geral 9972 no Sol 07, táxi para o Pátio 3, via Alfa e Kilo. Kilo, Pátio 3, geral. Luz do final em LS, Oxford, Ricardo, segundo zero, chama estabilizado. Luz 5975. Rio 5975 é o controle de Salvador. Isso é para 2000 pés, altímetro em Salvador no 095, livre final ILS Axel e cabeceiro no 0, chama estabilizado. É, informo que não recebi o cotejamento, a sua transmissão. 5975, como recebe o controle? Pet, é, informa que não recebeu o cotejamento da autorização do procedimento. Agora sim, recebi a transmissão. Está livre procedimento, descida para 2 mil pés, ajustado 1015, chama estabilizado. Recebi o início da transmissão do Rio 5975. Somente indicativo. Agora sim, recebida. Azul 5126, chama Centro Recife em 260, alternativa 28.8. 28.8, obrigado. Na escuta da cópia? Está autorizado Salvador Brasília, do nível 380, via Pêsulo 17, decola da 10, saída Argo 1, apoia Elefa, o controle 120.8 e o transporte 5433. Correto, chama 6225, chama para o pushback, acionamento. Vou chamar o delta, cobre. Usado Serra Novembro, Bravo Zulu, uma centena, inicialmente. Decola da 17, saída Momo. Após Momo, direto a radial 284, Salvador. Segue conforme a rota do plano apresentado. O controle opera em 120.8 e o transponder 5412. Quilo Delta correto, correto cotejamento, livre acionamento e chame táxi. Quilo Salvador, azul 4201, informação Delta. Azul 4201, ciente está autorizado, Campinas, o nível 320, via Pêsulo 10 até Pubave, segue conforme a rota do plano, após. A decolagem é da 10, saída Salvo 1, transição Motiva, controle 120.8 e o transponder 5434. 0-5-0 na Bogart, de ouro. Poderia baixar? Aguarde. 130.8 é o controle, 434 é o transponder, azul. 4201. Correto, azul 4201, na chama para o pushback acionamento. Gente, 4201. Salvo Salvador, mais uma vez, bom dia, 225, 225, gente, está autorizado e chame táxi. com 1609 Gramas por dia. Localizador 5975. 5975, compete aproximação LS X-Ray, cabeceira 10, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. Rio 5975, ciente, está autorizado o pouso, 10, o vento é 10 graus, 05 nós. T3597, livre final LSX, cabeceira 10, isso é para 12 mil pés, chama estabilizado no localizador. Reportarão, alterando a Salvador, bom dia, Xanel 62, 1-1, operador, formação Delta, autorização Galeão. Xanel 62, 1-1, está autorizado Galeão, 360, o nível, via Pesolu 44, até posto seguro, aí após o AT9857, até Moço, a decolagem é da 10, saída Sanvo 1, transição Doppler. O controle 120 decimal 8, o transponder é o 5436. O 629, autorizado Galeão, nível 360, informe que o Lupa 24 até ponto seguro, pode ser informe na venda 257 até Moço. Saída Sanco 1, transição Tóquio, com controle 1208, transponder 543. Neto, chame para o Augusto Vega, acionamento, o Xenia 62, 1-1. Demorava, confirmou a pista para toda a extensão. Firmo, toda a extensão. Vitor Kilo Delta, táxi autorizado, chame na papá. Táxi à direita, chame no ponto de espera da 10 para decolagem, o Xenia 6225. Amigo, você me desculpa, a transmissão chegou muito bem, mas eu poderia repetir. Firmo, autorizado o táxi à direita, ponto de espera, reporte para decolagem. Vai reportar para decolagem, o Xenia 6225, obrigado. Quilo Delta, táxi via pista no 7, chame a linha de pronto para decolagem. Rio 5975 no solo ao Zuno 8, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3. Taxi via pista, reporte alinhado na cabeceira 35, Vitor, Kilo Delta. Agora 1170. Fazer 2775, contato radar 60 milhas 2 Salvador, autorizado a chegada Bom Médio, chame de descida. Descida e está com a Delta. Estacionamento gate 3 azul 420. Azul 4201, está autorizado. Chame táxi. Ciente, autorizado, vai passar mais 420. Espera pronto, 6225. Canal 6225, mantenha o ponto de espera. Kilo Delta, aguarde para decolagem, tem uma aeronave datando na final da 1-0. O 9970 informa um offset de uma milha à direita nesse segmento da chegada. Salvador, azul 2775, ideal de descida. No 2775, desce e mantém o 060. Chama 6225 após a aeronave datando a curta final, a Lima tem a 1-0. Kilo Delta, está autorizado a decolar a 35, o vento é 120 graus, 03 nós. Fica atento, terceiro da aeronave Delta. No 7, no solo aos 21, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette 7, tá 3517. Então, pelo dado decolado aos 22, chame o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, Vitor, pelo dado. À direita, azul 4201, chama no ponto de espera para decolagem. O Oxanã 6225, autorizado a decolar, da 1-0, venta é 120 graus, 03 nós. Quando possível, se estimar de pouso em Sierra Novembro e Bravo Zulu. Estimando pouso, ouvindo aqui o Delta. 9032, o pouso copiado. Da posição 8 para Rio de Janeiro Galeão. 37, gol 963, aguarde só um instante, cópia. Aguardo, gol 963. Era pronto, azul 4201. Azul 4201, autorizado ali, aí mantém 1-0. Sim, mantém 1-0, 4201. Janeiro 625, decolado aos 23, controle 120, decimal 8. 208, 6225, pode ser. Sim. Controle Salvador, bom dia. Oxalé 6220, decolou. Pedido para 6225, decolou. Oxalé 6225, contato radar, decolagem, suba via Arboruno para o 380. Via para o 380, Arboruno. Controle Salvador, muito bom dia, parceiro do 2229, sente da informação Delta. 2229, identificação, 30 da chegada do Med 1, não chame no ideal de descida. O Med 1, não chamarei no ideal de descida. Alguma possibilidade de voador na oitava? Aguarde. Controle Salvador, hoje, né, 6225. Precisa. Pode voar Alepa? Precisa da Alepa, 6225. Obrigado. Autorizado Alessa, Oxenay 6225. Muito obrigado, 0972 estabilizado. Mande aproximação aí.